Fecheiro 47, página 419. Amy Elliott Dunn, desaparecida há 10 dias. Levamos o meu carro através da fronteira estadual para o Illinois, até um bairro particularmente horrível de uma cidade fluvial falida. Passámos uma hora a limpá-lo e depois deixámo-lo com as chaves na ignição. Chamem-lhe o Círculo da Vida. O casal do Arkansas, que o conduziu antes de mim, era impreciso. Amy Ozark era obviamente suspeita. Esperemos que algum indigente do Illinois também desfrute dele durante uns tempos. Depois voltamos ao Missouri por colinas ondulantes, até que consigo ver, por entre as árvores, o lago Annapan a brilhar. Como Desi tem família em St. Louis, gosta de acreditar que a área é antiga, antiga como a costa leste, mas está enganado. O lago Annapan não tem o nome de um estadista do século XX ou de um herói da Guerra Civil. É um lago privado, criado com máquinas em 2002, por um empreiteiro untuoso chamado Mike Annapan, que por acaso tinha como biscate desfazer-se ilegalmente de resíduos perigosos. A comunidade, perplexa, está a debater-se para encontrar um novo nome para o seu lago. Tenho a certeza de que já foi proposto o nome Lago Collings. Por isso, apesar do lago bem planeado, em que alguns residentes seletos podem velejar, mas não andar de barco a motor, e da casa elegantemente grandiosa de Desi, um castelo suíço em escala americana, não me deixo conquistar. Foi sempre esse o problema com Desi. Não importa se és do Missouri ou não, mas não finjas que o lago Collings é o lago Como. Ele encosta-se ao seu Jaguar e dirige o olhar para a casa, para que eu tenha de parar também para apreciar. Foi projetada com base num pequeno chalé maravilhoso em que eu e a minha mãe ficamos em Brienzerzee, diz ele. Só sentimos a falta da cadeia montanhosa. E que grande falta, penso eu. Mas ponho a mão no braço dele e digo: mostra-me o interior, deve ser fabuloso. Ele faz-me a visita guiada, rindo-se da ideia. Uma cozinha tipo catedral, toda em granito e cromados. Uma sala com lareiras separadas, para ele e para ela, que desemboca num espaço exterior. Aquilo a que os naturais do Midwest chamam sacada, que dá para a floresta e para o lago. Um salão de jogos na cave, com mesa de snooker, dardos, som estereofónico, bar e o seu próprio espaço exterior. Aquilo a que os naturais do Midwest chamam outra sacada. Uma sauna, junto ao salão de jogos, e ao lado, a adega. Lá em cima, 5 quartos, o segundo maior dos quais ele me atribui. Mandei-o pintar de novo, diz ele. Sei que adoras rosa velho. Eu já não gosto de rosa velho. Isso era quando andava no liceu. És tão querido, Desi. Obrigada, digo, da forma mais sincera que consigo. Os meus agradecimentos saem sempre demasiado rebuscados. Muitas vezes nem sequer os faço. As pessoas fazem o que lhes compete e depois ficam à espera que demonstremos uma gratidão exagerada. São como empregados de lojas de gelados de iogurte, que disponibilizam copos para as gorjetas. Mas Desi gosta de agradecimentos, como um gato de ser escovado. As suas costas quase se arqueiam de prazer. Por agora, é um gesto compensador. Ponho o saco no meu quarto, tentando dar a entender que me vou retirar para passar a noite. Preciso de ver como é que as pessoas estão a reagir à confissão de Andy e se Nick foi ou não preso. Mas parece que os agradecimentos ainda estão longe de ter terminado. Desi tratou de garantir que irei ficar eternamente em dívida para com ele. Esboça um sorriso que denota a existência de uma surpresa especial e segura-me a mão. Tenho outra coisa para te mostrar. E puxa-me até lá abaixo. Só espero que gostes disto. Para um pátio, junto à cozinha. Deu muito trabalho, mas valeu a pena. Só espero que gostes disto. Volta ele a dizer e abre a porta. É uma sala em vidro. Dou-me conta que é uma estufa. Lá dentro estão tulipas. Centenas de tulipas de todas as cores. As tulipas florescem a meio de julho, na casa do lago de Desi, no seu próprio espaço especial, para uma rapariga muito especial. Eu sei que as tulipas são as tuas flores preferidas, mas a época é tão curta, disse Desi. Por isso, remediei a situação. Vão florescer durante todo o ano. Põe o braço à roda da minha cintura e leva-me em direção às flores, para que as possa apreciar completamente. Tulipas em qualquer dia do ano, digo eu, tentando fazer com que os meus olhos brilhem. As tulipas eram as minhas flores preferidas no liceu. Eram as preferidas de toda a gente. A gerbera, do final dos anos 80. Agora gosto de orquídeas, que são basicamente o oposto das tulipas. Nick, alguma vez teria pensado numa coisa assim para ti? Desi respira para dentro do meu ouvido, enquanto as tulipas se balançam sob a pulverização mecanizada vinda lá do alto. Nick nunca se lembrou sequer que eu gostava de tulipas, digo eu. A resposta correta. O gesto é amável, mais do que amável. A minha própria sala de flores, como um conto de fadas. E, no entanto, sinto-me nervosa. Telefonei a Desi há apenas 24 horas. E aquilo não são tulipas plantadas recentemente. Nem o quarto cheirava a tinta fresca. Faz com que me interrogue. O aumento do número de cartas no ano anterior, o seu tom galanteador. Há quanto tempo é que ele pretendia levar-me para ali? E quanto tempo pensa ele que eu vou ficar? O suficiente para desfrutar de tulipas a florescer todos os dias do ano? Meu Deus, Desi, digo, é como um conto de fadas. O teu conto de fadas, diz ele. Quero que vejas como pode ser a vida. Em contos de fadas há sempre ouro. Fico à espera que ele me dê um monte de notas, um cartão de crédito fininho, alguma coisa de útil. A visita guiada volta a passar por todas as divisões para que eu possa soltar ós e ás de admiração em relação a pormenores que não vi da primeira vez. E depois voltamos para o meu quarto. Um quarto de rapariga em cetim e seda, cor-de-rosa e sumptuoso como marshmallow e algodão doce. Quando espreito por uma janela, reparo no muro alto que rodeia a casa. Pergunto com nervosismo. Desi, importas-te de me deixar algum dinheiro? Na verdade, finge-se surpreendido. Agora não precisas de dinheiro, pois não? Diz ele. Já não tens renda para pagar? A casa vai estar cheia de comida? Posso trazer-te roupa nova? Não que não goste de ti, nesse estilo mais vistoso. Acho que algum dinheiro far-me-ia sentir mais confortável. Não vai acontecer alguma coisa e eu precisar de sair daqui rapidamente. Ele abre a carteira e tira duas notas de 20 dólares, enfiando-as gentilmente na minha mão. Aí tens, diz ele indulgentemente. Nessa altura pergunto-me se não terei cometido um erro enorme. Página 423. Nick Dunn, desaparecida há 10 dias. Cometi um erro ao sentir-me tão seguro de mim. Fosse o que fosse, a porcaria do diário ia dar cabo da minha vida. Já conseguia ver a capa do romance do crime verídico, a nossa fotografia a preto e branco no dia do casamento, o fundo vermelho sangue, o texto da sobrecapa, incluindo 16 páginas de fotografias inéditas e as entradas de diário de Amy Elliott Dunn, uma voz vinda do além. Eu tinha achado estranho e engraçado quando descobrira, aqui e ali, pela casa, os prazeres culpados de Amy. Aqueles livros pirosos sobre crimes reais. Pensei que talvez andasse a tentar descontrair, permitindo-se alguma leitura de praia. Mas não. Estava apenas a estudar. Gilpin puxou uma cadeira, sentou-se nela, ao contrário, e inclinou-se na minha direção sobre os seus braços cruzados, o seu visual de polícia de filme. Era quase meia-noite, parecia mais tarde. Conte-nos sobre a doença da sua mulher nestes últimos meses, disse ele. Doença? Amy nunca fica doente. Talvez apanhe uma constipação uma vez por ano. Bonnie agarrou no livro e abriu-o numa página marcada. No mês passado preparou umas bebidas para si e para Amy e sentaram-se no alpendre das traseiras. Ela escreve aqui que as bebidas estavam imensamente doces e descreve aquilo que pensa ser uma reação alérgica. O meu coração estava acelerado, a minha língua viscosa, colada ao fundo da boca. As minhas pernas transformaram-se em papa quando Nick me ajudou a subir as escadas. Pôs um dedo para marcar o sítio onde vai no diário e levantou os olhos como se eu pudesse não estar a prestar atenção. Quando acordou na manhã seguinte, a cabeça doía-me e sentia o estômago gorduroso. Mas o que era mais estranho é que as unhas estavam azuis e quando me vi ao espelho, os lábios também. Não fiz xixi durante 2 dias. Sentia-me tão fraca. Abanei a cabeça desgostoso. Tinha-me afeiçoado a Bonnie. Esperava melhor da parte dela. Esta caligrafia é da sua mulher? Bonnie inclinou o livro para mim e eu vi tinta preta e a letra desenhada de Amy, recortada como um gráfico de febre. Sim, creio que sim. O nosso especialista em caligrafia pensa o mesmo. Bonnie pronunciou as palavras com certo orgulho. E eu percebi. Este era o primeiro caso entregue àqueles dois que requeria especialistas externos. Que exigia que eles contactassem com profissionais que faziam coisas exóticas, como analisar caligrafia. Sabe o que mais ficámos a saber, Nick, quando mostramos esta entrada ao nosso especialista médico? Envenenamento, deixei escapar. Tanner fulminou-me com o olhar. Acalme-se. Bonnie balbuciou por um segundo. Não devia ser eu a dar aquela informação. Sim, Nick, obrigada. Envenenamento com anticongelante, disse ela. É um clássico. Teve sorte em ter sobrevivido. Ela não sobreviveu, porque isso nunca aconteceu, repliquei. Como você própria disse, é um clássico. Foi inventado a partir de uma pesquisa na internet. Bonnie franziu o sobrolho, mas recusou-se a morder o isco. O diário não dá uma imagem bonita de si, Nick. Prosseguiu ela com um dedo a deslizar pela sua trança. Maus tratos. Intimidava-a. Stress. Enfurecia-se rapidamente. Relações sexuais que raiavam a violação. Ela tinha muito medo de si, no final. Custa a ler. Aquela arma que nos deixou a pensar, ela diz que a queria porque tinha medo de si. Eis a sua última entrada. Este homem é capaz de me matar. Este homem é capaz de me matar. Nas suas próprias palavras. Senti um nó na garganta. Senti que era capaz de vomitar. Medo, sobretudo. E depois uma onda de raiva. Maldita cabra, cabra, cabra. Mas que nota mais inteligente e conveniente para terminar, disse eu. Tanner pôs uma mão sobre a minha para me silenciar. Neste momento parece estar com vontade de a matar outra vez, disse Bonnie. Não tem feito outra coisa senão mentir-nos, Nick, disse Gilpin. Diz que estava na praia nessa manhã. Toda a gente com quem falamos diz que detesta a praia. Diz que não faz ideia do que são aquelas compras todas nos seus cartões de crédito com o plafond esgotado. Agora temos um barracão cheio, exatamente com esses artigos. E têm as suas impressões digitais por todo o lado. Temos uma mulher a sofrer daquilo que parece ser envenenamento com anticongelante, semanas antes de desaparecer. Quer dizer, faça-me o favor. Fez uma pausa para produzir efeito. Mais alguma coisa digno de nota? Perguntou Tanner. Podemos colocá-lo em Hannibal, onde a carteira da sua mulher aparece alguns dias mais tarde, disse Bonnie. Temos uma vizinha que vos ouviu a discutir na noite anterior, uma gravidez que Nick não queria, um bar conseguido com o dinheiro emprestado pela sua mulher, que voltaria para ela em caso de divórcio, e é claro, uma namorada secreta há mais de um ano. Podemos ajudá-lo agora, Nick, mas assim que o prendermos, deixamos de poder. Onde é que encontraram o diário? Na casa do pai de Nick? Perguntou Tanner. Sim, disse Bonnie. Tanner acenou-me com a cabeça. Foi isso que não encontramos. Deixei-me adivinhar. Denúncia anónima. Nenhum dos dois polícias disse nada. Posso perguntar em que sítio da casa é que o encontraram? Perguntei. Na caldeira. Eu sei que pensou que o tinha queimado. Incendiou-se, mas a luz piloto era demasiado fraca. Extinguiu-se. Por isso só o rebordo é que se queimou, disse Gilpin. Tivemos imensa sorte. A caldeira. Outra piada privada de Amy. Sempre manifestara espanto pelo pouco conhecimento que eu revelava acerca de coisas que os homens costumam dominar. Durante a nossa busca, eu até tinha olhado de relance para a velha caldeira do meu pai, com os seus tubos e fios e torneiras, e afastei-me intimidado. Não foi sorte, foi feito para o encontrarem, disse eu. Bonnet deixou o lado esquerdo da boca abrir-se num sorriso, encostou-se para trás e ficou à espera, descontraída, como a estrela de um anúncio Ice Tea. Fiz um aceno zangado a Tanner. Força. Amy Elliott Dunn está viva e está a incriminar Nick Dunn pelo seu homicídio, disse ele. Entrelacei as mãos e endireitei-me, tentando fazer algo que me conferisse um ar de lucidez. Bonnie olhou-me fixamente. Precisava de um cachimbo. Óculos que pudesse tirar rapidamente para causar impacto. Um conjunto de enciclopédias junto ao cotovelo. Senti-me tonto. Não te rias. Bonnie franziu o sobrolho. O que é que disse? Amy está viva e de bem de saúde e está a tramar Nick, repetiu o meu representante. Trocaram um olhar, debruçaram-se sobre a mesa. Consegue acreditar neste tipo? Por que é que ela faria uma coisa dessas? Perguntou Gilpin, esfregando os olhos. Bonnie olhou para o chão e deixou escapar um suspiro. Tenho de concordar contigo nesse ponto. Ao mesmo tempo, Gilpin disse: Ah, por amor de Deus! Ela é louca, Nick? Perguntou Bonnie, inclinando-se para mim. Aquilo que está a dizer é uma loucura. Está a ouvir-me? Ela precisaria de uns 6 meses ou de um ano para montar isto tudo. Teria de o ter odiado, de lhe ter querido mal, um mal derradeiro, sério e horrível, durante um ano. Sabe como é difícil manter esse tipo de ódio durante tanto tempo? Ela conseguia fazer isso. Amy conseguia fazer isso. Por que não divorciar-se simplesmente? Perguntou Bonnie de chofre. Isso não satisfaria o seu sentimento de justiça, repliquei. Tanner lançou-me outro olhar. Santo Deus, Nick, não está cansado disto tudo? Disse Gilpin. Nós temos o que sucedeu nas palavras da sua própria mulher. Penso que ele é capaz de me matar. Alguém lhes devia ter dito a certa altura. Usei muito o nome de suspeito. Isso faz-o sentir-se confortável, reconhecido. A mesma ideia que nas vendas. Esteve em casa do seu pai ultimamente, Nick? Perguntou Bonnie. Por exemplo, a 9 de julho? Merda. Foi por isso que Amy mudou o código do alarme. Combati uma nova vaga de repulsa por mim mesmo, pelo facto de a minha mulher me ter enganado duas vezes. Não só me tinha levado a acreditar que continuava a amar-me, como me tinha obrigado a implicar-me. Que rapariga mais perversa! Quase me ri. Santo Deus, odiava-a, mas a cabra era digna de admiração. Tanner começou. Amy usou as suas pistas para obrigar o meu cliente a ir a esses vários locais onde tinha deixado provas. Hannibal, a casa do pai, para que ele se incriminasse. Eu e o meu cliente trouxemos essas pistas connosco, como cortesia. Tirou para fora as pistas e os bilhetes de amor. Abriu-os em leque, em frente dos polícias, como um truque de cartas. Transpirei enquanto eles os liam, desejando que levantassem os olhos e me dissessem que estava tudo claro agora. Muito bem. Diz que Amy o odiava tanto que passou meses a incriminá-lo pelo seu homicídio, não é? Perguntou Bonnie, na voz calma e comedida de um progenitor desiludido. Fiz uma expressão confusa. Isto não parece uma mulher zangada, Nick, disse ela. Ela está ansiosa por lhe pedir desculpa, por sugerir um começar de novo, por lhe dizer o quanto o ama. És caloroso, és o meu sol, és brilhante, és espirituoso. Oh, mas que porra! Mais uma vez, Nick. Uma reação incrivelmente estranha para um homem inocente, disse Bonnie. Aqui estamos nós, a ler palavras doces, talvez as últimas palavras que a sua mulher lhe disse, e está com um ar zangado. Ainda me lembro daquela primeira noite. Amy está desaparecida. Você chega aqui, pô-me-lo nesta mesma sala durante 45 minutos e parece aborrecido. Nós observámo-lo pelas câmaras de vigilância. Adormeceu, praticamente. Isso não tem nada a ver com nada, começou Tanner. Estava a tentar manter-me calmo. E parecia muito, muito calmo, disse Bonnie. Tem agido o tempo todo de forma imprópria, sem emoção, com desenvoltura. É assim que eu sou, não vê? Sou estoico, em excesso. Amy sabe disso. Estava sempre a queixar-se. Que eu não era suficientemente sensível, que me fechava na minha concha, que não conseguia lidar com emoções difíceis, tristeza, culpa. Ela sabia que eu ia parecer suspeito como o diabo. Santo Deus, falo com Hillary Handy, está bem? Falo com Tommy O'Hara. Eu falei com eles. Eles dir-lhe-ão como é que ela é. Nós falamos com eles, disse Gilpin. E Hillary Handy fez duas tentativas de suicídio desde que saiu do liceu. Tommy O'Hara esteve em programas de desintoxicação por duas vezes, provavelmente por causa de Amy. Ou porque são seres humanos profundamente instáveis, atormentados pela culpa, disse Bonnie. Vamos voltar à caça ao tesouro. Gilpin leu em voz alta a pista 2. Em tom deliberadamente monocórdico. Trouxeste-me aqui para te poder ouvir falar sobre as aventuras da adolescência, genes rotas e pala na cabeça. Que se lixem os outros, para nós estão todos arrumados. E vamos roubar um beijo, fingir que acabamos de casar. Diz que isto foi escrito para o obrigar a ir a Hannibal? Inquiriu Bonnie. Eu acenei afirmativamente. Aqui não diz Hannibal em lado nenhum, disse ela. Nem sequer o dá a entender. A pala é uma velha piada privada entre nós sobre... Ah, uma piada privada, disse Gilpin. Então e a pista seguinte? A casinha castanha? Perguntou Bonnie. Para ir à casa do meu pai, retorqui. O rosto de Bonnie voltou a ensombrar-se. Nick, a casa do seu pai é azul. Voltou-se para Tanner, a revirar os olhos. É isto que tem para mim? Parece-me que está a inventar piadas privadas nestas pistas, disse Bonnie. Quer dizer, diz aquilo que lhe convém. Descobrimos que esteve em Hannibal e ora vejam lá, esta pista tem como significado secreto, vai a Hannibal. O último presente que aqui tenho, disse Tanner, puxando a caixa para cima da mesa. Não é um indício tão subtil. Os bonecos, Punch e Judy. Como estou certo que saberão, Punch mata Judy e o seu bebé. Isto foi descoberto pelo meu cliente. Queríamos assegurar-nos que ficavam com ele. Bonnie puxou a caixa para o pé dela, calçou luvas de látex e tirou as marionetas para fora. São pesadas, disse, maciças. Examinou a renda do vestido da mulher e o traje multicolor do homem. Agarrou neste último e examinou o cabo de madeira grosso com os entalhes para os dedos. Imobilizou-se, de sobrolho franzido, com a marioneta do homem nas mãos. Depois virou a mulher de pernas para o ar, para a saia se levantar. Esta não tem cabo, virou-se para mim. Costumava ter cabo? Como é que eu hei de saber? Um cabo de 5 por 10 centímetros, muito grosso e pesado, com entalhes, para se conseguir agarrar bem? Disse ela bruscamente. Um cabo parecido com um taco de golfe? Olhou-me fixamente e consegui ver o que ela estava a pensar. Tu és um estratega, és um sociopata, és um assassino.